Deus está presente. E já vem em nossos corações para sempre. Nós vamos entrar hoje no segundo selo. Alguém aí lembra-se que cavalo vai surgir agora? Hein? Vermelho. É importante também o estudo desse cavalo, porque ele vai falar de uma coisa que está muito em voga no planeta Terra. Que coisa é essa? Alguém é capaz de responder aí? A guerra. Conversando com nosso irmão Antônio Haroldo Franco da Rocha em Brasília, a respeito do Apocalipse, e meu coração se alegrou muito porque vi que os legionários e a mocidade legionária, os soldadinhos de Deus, a pré-mocidade lá também, todos estão atentos ao Apocalipse e nos surpreendendo, quer dizer, em termos humanos, não é? Então lembrávamos que Jerusalém está cercada de exércitos, de certa forma, porque ela está naquela região do Oriente Médio, marcada pela presença do rio Eufrates. Vocês estão sabendo mesmo, hein? E quem viu televisão há poucos dias aí, noticiário, reparou um fato curioso. Foram mostrados dois rios, o Tigres e o Eufrates, que formam a Mesopotâmia, que quer dizer terra entre rios. Pótamos é rio, em grego, meso é meio. Então, entre rios, Mesopotâmia. E o rio Tigre está caudaloso e o Eufrates está secando. Coincidência ou não, é uma coisa curiosa. Estão ameaçando secar o rio Eufrates. Então vão dar passagem aos reis do Oriente. Tudo isso foi um preâmbulo para estudarmos o segundo selo. E eu já expliquei que selos, trombetas, flagelos ou pragas, taças, tudo isso tem uma correlação profunda. Os selos ocorrem, podemos dizer, ao mesmo tempo em que as trombetas vão tocando, nas várias vezes em que o Apocalipse se repete com outros nomes, outros lugares, mas geralmente os mesmos espíritos reencarnando, repetindo as provas até aprenderem. É até desafio vocês verem se existe uma correlação exata entre os selos e as trombetas. O primeiro selo com a primeira trombeta, o segundo selo com a segunda trombeta, o terceiro selo com a terceira trombeta e assim por diante. E vocês poderão descobrir coisas extraordinárias. Hoje se dá muito valor ao planejamento. Lembrava o irmão Zaru no jornal Boa Vontade, há décadas. Se os homens se preocupam em planejar, como está ocorrendo aí com o Colégio de Assistentes, Veterano em 2000, as mulheres legionárias estão crescendo nas suas atividades, eu vi em Brasília isso também, isso é resultado da força moral da LBV e de planejar com a cabeça no lugar. E como é que eu presto atenção nas coisas? Não tem nada a ver com o Apocalipse? Tem sim. Se existe um planejamento humano, e é sempre tati bitati, imaginem vocês se não haverá um planejamento divino. Pois nós aqui somos resultado de um planejamento divino universal e particular quanto ao planeta Terra. Dito isso, que tudo tem correlação, partamos para o segundo selo. O segundo selo, Apocalipse de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Cordeiro de Deus abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente que dizia: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro lhe foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada também. Vamos ver aqui o significado deste selo como um acontecimento relativo ao amadurecimento religioso da humanidade a partir do cristianismo, e também observar fatos de natureza política atinentes ao esfacelamento do Império Romano. Porque, eu já disse, é fácil de entender a relação entre os selos, as trombetas, digamos. O que, que são os fatos políticos, sociais, se não resultado das lucubrações humanas, aquilo que sai de dentro da criatura humana? O mundo se transforma porque o homem se transforma. Vamos observar as cores dos animais, dos cavalos e dos cavaleiros. O primeiro cavalo, a cor é? Representa quem esse cavaleiro? Há algum ser na terra mais puro que Jesus? Então Jesus trouxe uma mensagem para os seres humanos com toda a pureza que lhe é característica. Mas aí, Jesus é a pureza total. Ele tinha que passar a sua mensagem pura para espíritos elevados, como Pedro, João, Tiago, Filipe, Bartolomeu, André, Paulo apóstolo. E esses espíritos teriam que passar essa mensagem aos espíritos mais atrasados, que precisavam receber essa mensagem pura representada no cavalo branco. Mas como são espíritos atrasados precisando evoluir, o que aconteceria com essa mensagem pura? Ela sofreria o impacto da impureza dos seres que ela veio corrigir. Então vocês vão observar que vai haver uma gradação nessas cores, elas vão ficar cada vez piorzinhas, até ficar com cor de cadáver. Mas acontece que aquela podridão, já que para a justiça divina não há podridão, na verdade, porque Deus é pureza, vai fecundar o solo. Nada se perde na natureza. E ele ainda vai fecundar a terra, aquela coisa, e fazer surgir novas vidas. Que no fim de tudo não há mal, há apenas a lei de Deus exercendo o seu poder e a sua justiça. Isso é sobre o aspecto religioso, moral e espiritual. Mas nós vamos ver que àquela altura, os fatos políticos e políticos guerreiros vão se realizar, porque se inicia o esfacelamento do Império Romano. Pois, afinal de contas, o Império Romano simplesmente determinou a morte de Jesus, executou a vontade do Sinédrio. Um foi o braço religioso, o outro foi o braço político, os romanos, poder romano. Pois vocês vão ver, à medida que os cavalos vão aparecer, o esfacelamento do Império Romano. É evidente que eu não posso me dedicar totalmente a isso, na explicação do Apocalipse para os simples, porque senão ficaríamos aqui uma temporada. Mas acontece que na outra explicação do Apocalipse que estou dando, e irmão Zaru também deu de certa forma, para um período de amadurecimento nosso e do povo, vocês vão ver o esfacelamento do Império Romano na série Apocalipse e Profecias também. A cor vermelha. Vermelho lembra o quê, hein? Onde mais se derrama sangue? Na guerra. Eu fiz umas anotações aqui. O cavalo vermelho, segundo selo. Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 6, versículos 3 e 4. O que disse o irmão Zarur? Quem não souber Apocalipse não poderá dirigir nem o quintal da sua casa. E não poderá mesmo. E o Apocalipse é essencial para o governo do mundo. Todos estão por aí dirigindo a humanidade, desconhecem. E não são poderes humanos muito discretos, não. São poderes espirituais invisíveis que mandam mesmo. Eu já falei a vocês aqui que perdeu o movimento cristão que surgia, trazido por Jesus, a pureza inicial. O cavalo branco saiu, graças a Deus, vencendo e para vencer. Virão, vocês vão ver, fases terríveis na história da humanidade, principalmente na história do cristianismo humano. Mas o cristianismo não vai sumir da terra, apesar dos outros cavalos, com as outras cores decadentes. Por quê, hein? O que é do Cristo? Diz o irmão Zarur, que a vitória final pertence aos bons. Num dos seus sonetos, que por sinal está aqui no terceiro volume da Diretriz Espiritual da Religião de Deus. Então vejam, apesar da degradação, Jesus continuará soberano. E como é que ele vai impedir o afundamento do cristianismo definitivamente? Apesar das passadas dos outros cavalos, ele vai continuar mandando emissários à terra. E eles virão sempre montados no cavalo branco, a despeito do cavalo vermelho, do cavalo negro e do cavalo amarelo. Então significa que o irmão Zarur resumiu muito bem esta situação ao dizer que em qualquer circunstância devemos nos lembrar logo de quem? Jesus. Vocês vão ver os outros cavalos saírem, mas o cristianismo não vai sucumbir. Vão surgir um São Francisco de Assis, maravilhoso, um Santo Tomás de Aquino, um Lutero, um Melancton, um Allan Kardec, um Alzira Zarur. Ele vai sempre mandar alguém no cavalo branco, que ele não pode impedir que os outros cavalos andem com os outros cavaleiros, porque eles são resultado da involução da humanidade. Então a humanidade tem que sofrer para aprender. Erra, paga. Dizia Pietro Baldi, Deus é uma lei que não se enternece. Então fiquemos tranquilos, se formos fiéis ao cavaleiro do cavalo branco, apesar de todo o galope do cavalo vermelho, a guerra, do cavalo negro, a fome e a exploração, e do cavalo amarelo, que a peste, a fome, que estão matando de tudo quanto é jeito. Vem o cavalo vermelho, vem a guerra. Mas é somente a guerra dos bárbaros contra o Império Romano? Não. Havia também uma outra guerra tremenda, porque Satanás é muito astucioso. Eu falei numa guerra relativa às trombetas, quando citei o Império Romano, que vai se esfacelar, vai levar um tempo, mas vai. Mas assim como as trombetas correspondem aos fatos políticos e políticos guerreiros, os selos correspondem a que tipo de acontecimento? Na intimidade do homem. Então, que outro tipo de guerra vai acontecer, resultando nas guerras políticas e políticas guerreiras? Fala, fala ali, Débora, né? Fala, o que é que você disse aí? Que haverá também outra guerra, que é na intimidade do homem. Sim. E essa guerra na intimidade do homem, naquelas quatro divisões que Zaru fez do conhecimento de Deus para nós, religião, ciência, filosofia e política são quatro aspectos da mesma verdade, que é Deus. Em que dessas facetas a guerra dos selos está registrada? Religião, ciência, filosofia e política. Onde? Religião. Então haveriam também as guerras desgraçadas, guerras religiosas, mas não é guerra religiosa, digamos, do princípio, de cristão contra maometano, de maometano contra cristão. Não é nada disso. É uma guerra entre os próprios defensores da palavra de Jesus. E aí é que está a maior tristeza, como nós veremos no programa de amanhã. Deus está presente.